Tu sabe, tu sabe? Sei. A Goiabalda falou que ele já tinha outra mulher. O que e a companhia? Cadê a Goiabalda? Ai, a Carolzinha Pitbull, é? Eu quero. Vavô do Marcela! Cadê tua mãe? Cadê ela, filho? Mega Xuxinha! Porque não me diz o teu nome? O amigo Enzinho também tá aí! Eu quero te. Amigo Toninho! Do rock tá com a gente, valeu! E dizer a você. Quero vir, quero vir! Meu amor! Agora! Vem, vem! Oh, se foi, me deixou aqui! Agora. Sofrendo e chorando por ti. DJ Cris. A nossa história de amor. Meu caceteiro Mimi. Você me perdeu. Chico. Já te esqueci. Não quero mais você. Vou encontrar. Estou cansado. DJ. É disso que eu gosto. Um sonho bom. Você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Fala Ferro! Quem tem o nome do casco tatuado? Quem tem? Quem tem aí? Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. A minha família me vê! Ossos estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. E aquele? Aquele? Sentimento, orgulho de momento. Não é bom nada. Bora, Maicon, bora, Maicon. Bora, Lulu. Nossa, Elber Matos, Carecone, Júnior Playboy, Rodrigo Mercenário. A saudade que me falou. Tem as perversas do Marex, papá. As perversas chefe estão aí também. Também tem o seu nome em mim. Escrito aonde? Escrito numa tatuagem de amor. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Oi, meu amor! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Meu irmão, pelo amor de Deus! Que mais? Onde está você? Que não tá aqui. Oi, meu amor! Pra gente se amar. Obrigado, Elvis. Obrigado, Michel. Sentir o teu calor. Vem me aquecer. Preciso de você. Perto de mim. Neguinho da passagem. A cara é Joana, filho. Sua voz é mar pelo meu nome. Me telefone. E o que mais diz? Do que vale procurar por ti? Se você nunca me responde, e se esconde. E é o quê? É desilusão. Quero vir, quero vir. O que tô. Quero vir. Vai me perder em vão. Pelo amor de Deus. Que tinha alguém. Do meu pai. Não era. Foi uma década. Que eu fiz? Que mais? Não para não, é? Não é pra parar não, Gris, não é pra parar. Deus confiou que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. Não é. Não era fixação, foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Não apaga não. É, Bruno e Trio. Segurou, segurou, Diogo e Paradeiano. Segurou, segurou. E aí, Gris? Ai, voltamos na pressão. Agora rola de tudo, meu irmão. China. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão. Quem criou essa música aqui? Do catucadão. Do catucadão tá aqui com a gente. Catucadão, catucadão. Meu compadre, cacete. Atenção, é só. Bora lá, China. De China. Catucadão. Essa batidinha é maneira. DJ Adriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer sucesso. DJ, DJ China insuperável. Mais que um nome, é uma marca. Olha só, olha só, olha só, olha só. Bora sussar, bora sussar, bora sussar. Catucadão, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só. Eu tô falando catucadão. Catucadão, catucadão, catucadão. Catucadão, chube, catucadão, peixinho. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É o ferro, é o ferro. Catucadão, catucadão, catucadão. Meus polêmicos, papai. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ai, ai. Viado, o que é viado? Duas paixões me dividem. É por dinheiro, outra é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. O luxo de se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando eu olho, você não está. A periquita voa, a periquita voa. Bora, Rodrigo Miranda, arrebenta, meu filho! A periquita voa, a periquita voa. Você quer ser? A periquita voa, a periquita voa. Voa, eu. O águia voa. Deixa voar. Picadão, picadão, dão. Pop live, TikTok, solta o batidão. Picadão, dão, picadão, dão. Pop live, TikTok, solta o batidão. Valendo! Pita novinha danada. Pita novinha danada. Bicho, é bola aqui. Parabéns pra baixinha, também tá com a gente da zona Pitbull. Só valeu! Olha a rentada, olha a rentada. Olha a rentada, rentada, rentada. DJ Cris. Eita novinha danada. DJ Cris. Eita novinha danada. DJ Cris. É bola que eu dou. Essa é o Neide Ancoreste, Gil. Olha, ela que curte o crocodilo, ela vem pro mal, essa porra. Rentada, rentada. Mas ela é sempre bem-vinda, nossa comadre, Cucumária. Eita novinha danada. Eita novinha danada. Tá Rodrigo, tá Bruninho, tá Quesista, tá toda comitiva. Manda o Davi. Olha a dentada, dentada. E ali, Vialima. Eita novinha danada, eita novinha danada. Bicho, rebola, rebola. Vai rebolando, vai rebolando, dá pressão, toma, toma, toma. O maior sucesso em Tecno Melody. Valendo! faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a picada, dentada, picada, dentada, dentada, as nove faz a mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Morria. A da dentada e a novinha passa mal. DJ Chris. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. Essa novinha é terrorista. Começou do jeito que as meninas o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. Paga Fabiana Figueiredo. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela. Quero vir, quero vir. É muito explosiva, não brinca. Ô, Nejo Gores. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela... Olha aí, querido Beco. No chão, chão, chão, chão, chão, chão. Quem mais tá aí, Cris? Quem mais tá aí? Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Se, se, se quiser jogar, prazer. Joga pra mim que joga. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem. Vai ser assim ou não, oh não, oh não, não. Amigo bebê, bora flotar! Brinca com a gente no Rio! Até agora! Irmão, pelo amor de Deus! Y tú lo sabes que me gusta estar luego el cuerpo. Oi, meu amor. Rapaz, eu acho que ela se aquietou, né? Que quero verte. Comigo em sexo. Que é isso, meu? Lulu. Me bailame que quiero verte. Posa comigo em sexo. No sé si volveré a verte. Pero voy a disfrutar. Solo tú. Sin gasolina no da, ¿no, mano? Cadê? Solo tú te mereces. Ay, ay, ay. Que te diga al oído las cosas que me excitan. Lo que y haga tocando este mes. No me gusta, no me deja. Solo me olha, me deseja. Quiero ver si se va a aventar. A noche entera sin poder me tocar. El rebolo, chino que su. Faz palma. Vai misturar que a gente fica logo doido. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Ele já chegou me empurrando. Olha quem! DJ pode amar. DJ Mauro. Eu só não vou dizer. Vocês! E agora? Se quiser jogar, vem. Mas tem que arriscar. Vem. Vai ser sim ou não. Tu teve uma briguinha. Tu teve uma briguinha. Uma DR básica. Então agora, conta aí. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele. Ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar. Esse é internacional. Esse meu rebolado que falava toda hora que a Ei, DJ Mauro, meu filho, graças a Deus pelo sétimo ano, estamos juntos. Olha aí como é que tá, lotadinho armazém. DJ Mauro já filmando toda a família. Tá com a gente no bloco do mar. Taca, taca, taca, taca. Eu vou sentar agora. Eu vou. Senta aí. Eu vou, Rodrigo, aniversário. Paulo, aniversário dele, filho. Vem a forra. Pode ir. Eu vou. Meu Deus. Eu vou. Sentar agora. Eu vou. Bora, chube. Eu vou. Bruninho, taxista, papai. Vou. Rodrigo Miranda. É Bruno. Cadê o Léo, mano? Eu vou. Ih. Deixa, senta, menino, não se esqueça. Mexer com essa novinha. Mexer com as bandidas, isso. Cabeça. Deixa mostrar como ela faz. Depois de agora

É meu irmão gêmeo. Querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Valeu. Para amor a quem não me ama. Bora, Pipolho. Finge pra me ter na cama. O quê? Comigo não rola. Mimiu. Me deixou na solidão. Mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão. É Deus. É Deus quem perdoa. Não dá mais. Eu te amava assim. Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra... Tá quente, tá quente? Me toquei. Meu irmão tá um café, mano. Nunca mais nós. E o quê? Só cama e depois. Rapaz. E o quê? Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo. Acabou. Acabou, acabou. Você vacilou. Eu tô falando grego, não tô. Acabou, acabou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Rapá! Bora, Ramazin! Assim! Carolzinha 1, com a gente é Joy! Albert! Galera da Vileta! Está difícil de entender. Mas o quê? Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. É, Bertinho! Te disse que és minha pai. Não, só tem esse. E ganhei só. Sandro, não tem cor. Tu tá perdido, Sandro! Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. E eu vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho. O mal do som vai botar na pressão. E o quê? E todo mundo vai fazer a piração. Então toca. Bota na pressão, mal do som. Bota na pressão. Mal do som. Bota na pressão, mal do som. Bota na pressão, meu águia. Bora! Eita novinha danada. Epa! Eita novinha danada. Ixi. É bola que eu dou uma dentada danada. É bola que eu dou uma mordida. Vai! Olha a dentada, olha a dentada. Olha, basta bem, Patrick da Nike da Pedrinha aqui. Eita novinha danada. Eita novinha danada. E o quê? Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma mordida. Olha a dentada. As perversas aqui com a gente. Obrigado, perversa. Valeu. Eita. Eita. Eita. Opa, desafogou, mano. E Rafa Fabrício, assim, filho. Bora, mete aí. É o gordo, é o de. E o quê? Pressão, pra trás e mais no beat, se do neta. E o quê? O quê? Oi, Thais Sandon, hoje deu bom. E tá chegando. Vai, Fabrício, fala. O alto levanta a mão. Som. E... Fala, Fabrício. Hoje deu bom. E tá chegando o crocodilo pro. Bora na pressão. Eita novinha, eita novinha danada. E o quê? Rebola que eu dou uma dentada danada. Eu não sei coragem. Olha a dentada. Olha aí, Rodrigo. Olha a dentada, dentada, dentada. Bora, Rodrigo. Eita novinha danada. Ixi. É bola que eu dou. Rodrigo, tem que fazer autoescola, né, filho? Bola que eu dou uma mordida. Olha a dentada, olha a dentada. Olha a dentada, dentada, dentada. Eita. Eita. Eita. Eita. Bora pra cima, DJ Mauro. Sigue bailando, mami, no pare. Bloco do Mauro Som, obrigado. Valeu. A pressão, Mauro Som. Meu irmão, pelo amor de Deus. Si te da Olha, abraço também a Andresa Lopes. Tá com a gente aí, fala Andresa. Toda tem coragem. No fundo sempre fomos bons amantes. Sempre bons amantes. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. Olha o que eu achei aqui, ó. Ei, infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Sequência dessa traição. Olha o som da equipe M. Tá com a gente aí, obrigado. Valeu, rapadura. Valeu, Boninho. Fabiola. Você vai se acostumar. A Irlanda. Você é ela que vai enganar. Você não vai mudar e é infiel. Meu parceiro Vitor Hugo por aqui também, né, meu irmão? Isso não é uma disputa. Eu bora, vamos. Provocar. Ei, Cris. Pra dizer, hoje é fácil, ela ia acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele começa a ter vista feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Você fez ele, vai trair nós como opção. Sem casa, sem ruim, você é a única opção. E agora será que aguenta bem sozinho? Você sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pois mala lá fora e ele ainda sabe. Meu parceiro Vitor Hugo por aqui também, né, meu irmão? Se você vai machucar a nossa mão. Vitor, tira o Fabrício, mano. De um traidor, e faz a feia seu no patrocínio. Olha o infiel aí. As abelhinhas também tá com a gente aí, obrigado. Bora, abelhinhas. E o infiel, hein? A capotaria WE tá marcando a presença. A zona caixa baixa. Bora, deixa. Exubi. Bora, Cleitinho. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Atletinho. Vida, meu amor. Olha aí, Xai, também a Gracinha. Chega. Tá com a gente aqui, obrigado. Presente. Haha, Lico. Eu te amo tanto. Lico e Átila, te prepara, mano. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Vamos subir o mix. É o Banduca. Filho do Banduca. Eu. Te sigo. Sorte de ver. Vamos curtir assim, ó. Chupo tudo. E o quê? Fala, Fabrício. Bora, Mauro, mano. Daiane. Cristiane, cadê o Negão? Negão. Na pressão, meu irmão. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. E Fabrício de Moro detonando muito som. Fabrício, tu vai te arrepender, mano. Olha o Brinca Lanche também, Gamelzinha. Tá com a gente aí. Valeu. Gladson. Gladson Mecânico. Eu também a Índia, da Matinha. Eu também o Rádio, Radisson e seu esposo. Valeu. Meu parceiro Cantinho, toda a família CQC por aqui também, meu irmão. Pega muito, meu irmão, meu irmão. Por tudo. Só pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo.